que marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí. Pensando bem, eu acho que ela nem vem. Só tenho a nota de 100 e era pra eu gastar com ela. Aô, frentiça, esse 50 eu vou gastar com álcool. Me tira da reserva, pois só tem do carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até aparecer. Aô, frentiça, esse 50 eu vou gastar com álcool. Me tira da reserva, pois só tem do carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até amanhecer. Aô, frentiça. Carl Smith na viola, a roça, filho. Mais é nas telas. Sei que tô parado nesse poço há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas me escute agora. É que eu marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco que ela deve estar chegando aí. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. Só tenho essa nota de 100, tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, frentiça, vê se esse conto vou gastar com ela. Me tira da reserva, pois só tens o carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, frentiça, vê se esse conto vou gastar. Pois só tem do carro. Os outros 90 deixa pra eu beber lá até a